O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs, sua gravação luxuosa e perfeita. The jam, pump it up, why your feet are stumping? And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party... Se liga, grandalhão. Começar no balanço aí dos anos 90. E aí, galera? Boa noite, já é mais de 18 horas. Um abraço do Alido Franjinha. Como diz minha avó, um pouquinho com a voz escangalhada, a gente vai levando. Sequência vai pro meu parceiro Charles. Um abraço pra você, feliz aniversário, meu irmão. Venho comemorar ao lado de amigos. O grande Charles do Fanáticos. Ele chegou, Charles dos Fanáticos. Mas o Alex tá com ciúme. Léo Pitbull, nosso carequinha luxuoso, ao lado da Sandra Souza, Alexandre também, a netinha já na área, o Geleia e a Morena Luciosa também, Mestre Geleia, passa o pano. Geleia, o mestre luxuoso da carroça. Daqui a pouquinho tem muita saudade pra galera. Vamos nessa, galera de Marituba. Alô, meninas Vegas Tops também por aqui, um abraço. Equipe Coro com Coro, a Luciosa de Lúcio. Um abraço a toda a rapaziada. Já tá juntinho, o Elito Brasília vai detonando. Falo do Marajó, o Elito Franzinha comandando. Como é que é? Silva da Marambaia, o homem da Pílula Azul na área. Grudadinho Lieca também, moraria, galera do Acará. E aí, patroa? A doutora sentadinha ali, ó. Sobra aquecer, vai. Galera curtindo a vida também, moraria, um abraço. Eduardo GDP. Daqui a pouquinho tem búfalo, hein, galera? No Caribe Show! Preto começa também, nosso amigo de Genival, rei das frutas, tá na área. E o Dião, Arane, a toda a galera do Sal. Um abraço pra você, está curtindo ela. Carroça da Saudade. Parceiro Benito do Comércio também por aqui. Um abraço a você. Para Benito. Esse é gente vira pra pôr. Aqui, o sucesso é você. Na beira da piscina, no Acará, meu irmão. Só na manada, o batizai me toca. As laterais da beira da piscina com a mesa e todo mundo bebendo tudo. Galera do Urbo Zapa, do Sideral. Aqui, é. Aqui. Nosso amigo Maikinho, o vice-presidente da equipe Taba na Macaca. Daqui a pouquinho vai funcionar, hein? Os tops! Luciosos da carroça! Onde deram um show, meu irmão? Teve nego até que dormiu em pé! Saudade! Parceiro Robert, tá por aqui, Sony Boa, um abraço aí do Franjinha. É. A querida fera do merengue. Só pra galera curtir, né, Mauro? Mauro, saudade no tempo da Bizinha, hein? Dando aquele rolê na pedreira. Tá lá e pra cá, meu irmão. Tomando aquele maracujá. No setor do João Pé de Feijão. Passa o pano. Você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Mais um momento que eu vou reviver esse aqui, viu? Só pra galera curtir. Tem muita coisa boa pra rolar. Daqui a pouquinho tem saudade pra galera. Eu não dá pra avistar daqui. É, pode crer, pode crer. E a gente vai começar com essa aqui. Só pra galera lembrar. Te liga aí. Alô, Léo Pitbull. Dessa vez sai o CD. Vamos lá. Grandalhão e Eca. Agora você vem de novo, esse papo de querer me controlar. Eu já cansei, vou dar. Tá por aqui o cara que fez história. Na verdade, no Matrix, né? Grandalhão e Eca. Nosso vice-prefeito do Acará. E a gente já começa na íntegra. Até tornar essa música é Pai Degão, hein? Pai Degão, pra galera curtir. Falo do Marajó. Grandalhão e Eca. Carroça. Agora você. Nosso amigo Ceará também no Aurá. Um abraço pra você. E a galera pode dançar, meu irmão. Bora, Robert! Sem voltar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. Robert. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Não vou negar, sou louca por ti. O meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Toca pra mim, DJ Beto Brasil. DJ Valmir. Quero mais a emoção, a flor da pele. 17 de abril. É o aniversário do Zeilton Produções. Esse aqui no Balneário, viu, gente? Olha a atração aí, Cabra do Forró, DJ Tubarão, DJ Neto da 99, Ruth Ed e outros convidados. Vai ser legal, vou dar por aqui, só de boa, tomando todas ali na beira da piscina. Dia 14 de abril, tem Asas Livres aqui, viu? Sou louco por ti. É você, pai Negão. Vem viver aqui comigo até o fim. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar. Equipe Triton, essa é da luxuosa. Tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse. Diego Mesquita, um abraço pra você também. Ah, o Alan Sedutor, cadê ele? Tá na área também, hein, nega? Nega Suzu, só de boa. Tá por ali, na ilhada. Você está lá. Vou me apaixonar. Eu sou o Barão Vermelho e você é também. Eu sou o automotivo que conquistou. Gato negro. Meu coração não aguenta mais. Vem. Só pra galera lembrar essa época aí, viu, galera? Amor, lembra aí, lembra aí. Todas as canções, todas que eu te dei. Vem, decida sua paixão. Léo Pitbull e Sandra Souza, o casal luxuoso. O César, a Brita, também tá na área. Um abraço aí do Franjinha. Os amigos do celular também, lá do Barreiro. Amigo particular do Franjinha. O grande Nenê. Amigos antigos aí, da época do fundo de quintal da Vilela. Pode crer. Época de Davison. A carroça. Comando. DJ Wellington Franjinha. Eu falei que é pra galera lembrar, que é só nesse tempo aí. Lembra aí, lembra aí. A galera vai lembrando. Coração, grandalhão, calma. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Angélica e o Marlon. Vamos por aqui, o Marlon dá valor. Não adianta mentir. Época de outeiro, né, Marlon? Enganar o coração. Por mais que. CDs aí com o maluquinho. Você vai trabalhar, maluquinho. DJs e Dilson de Elson. Seria ao vivo do Josias, hein, galera? Tô maluquinho já aí no salão. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim, o furacão do som. DJs Edilson de Elson, seus melhores DJs. Carroça. Sequência de marcante, hein, galera? Já já saudade! Eu quero o teu amor todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. O Batatinha pro Monte do Minho, um abraço a você. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. O trio que bebe na frente do motel na área. Assim, só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Bora, bora, bora curtir e tá bacana. Tá bacana, franjinha detona. Nosso amigo Nenê da Sacramenta, um abraço pra você. Ei, Nenê, velho, os temas de Dobson também. A carroça. Sempre que vou sentir o sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida, esta solidão que me... E aí, rei do gado? Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção. Mas tá, te conta aquela parada. Desamor, diz o que é preciso. Não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor. Não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. E a galera aqui no Balneário, curtindo a Luciosa. Quero você. Prazer, Hilton. Mostra aí a galera. Um gritinho aí, Pantera. Eu também te quero, venha. A querida Rica, também a Riquinha. Os riquinhos na área. Também te quero, bem assim. Quero você perto de mim. Só pra lembrar, tudo bem, Bolão? Um abraço pra você. Antigamente chegava, falava, né? Pois é. Só naquela época aí, grandalhão. Vem pra mim, quero sentir. O Jackson, o Bob Esponja. Bob Esponja na área. O José também, sexta e sábado. É hora da carroça, rapaz, a galera tá desde seja, né? Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. DJ Irã e DJ Wilson, tocando todas pra gente se amar. Quando eu te vi, me apaixonei. Eu fiquei louco pra te amar. Apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Musistar, a estrela do Pará. A carroça da saudade. Aqui é na hora das marcantes que você gosta. Franjinha vai detonando por aqui. Como é que é? Se você quer, então vai. Porque atrás não vou, não, não vou. Jim Fábio lá do Búfalo do Marajó. Daqui a pouquinho tem Caribe Show. Tá por aqui, fazendo corpo a corpo, papai. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi? Os seguidores da marcante, das marcantes, estão na área. Um abraço do Franjinha. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi, não sente, me entregando loucamente. Como quis ser tua mulher. agradeço da prefeitura. Galera, como é que é? Te esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Não pensou nem um minuto se eu iria aceitar. Merece um castigo, eu que não preciso. Espero que um dia não me... Vai ter o lançamento das camisas, né? Equipe Triton. Sei que eu tô sabendo. Achar outra pessoa, não te quero mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não quero, não me procure mais. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Vai dançando as marcantes que já já tem saudade, galera. Não te quero mais. Descobri o som, nova dimensão. O som das multidões. DJ Gil e DJ Luiz. É o som que toca os nossos corações. Yeah. Aventura. DJ Ademir também, um abraço! Tamo daqui! Tamo aqui, muita saudade pra galera, bora Robert! Então é os tops da carroça! Detona Caceteiro! Nosso amigo Charles, o aniversário dele, ao lado da patroa, dando uma forra. Aqui, só de boa, do lado direito. Um abraço muito carinho, meu grande parceiro Felipe, grande Felipe Farias, ele a Carolzinha e também meu grande amigo Sargento Denilson. Tá aí com a gente, um abraço pra você. Já por aqui, dando aquele passeio de luxo. Um abraço, valeu. Vamos embora. Alô, Wellington Franjinha. Olha o coração, Zeleia. Você pode acreditar. O som da galera faz. Nosso amigo Mickey, motoqueira fantasma, o Mickey das barreiras, já na área. Olha aí, Josias, no telão. Pensa numa música, meu irmão. Te liga aí na sequência, Piripão. Já já aquela saudade, hein? Os nossos velhos aguardam também. Abraçando também a nossa brilhosa polícia militar. Um abraço aí do Alito Franjinha. F10, nessa época quando eu tinha paciência de produzir. Aqui dentro de mim, quando eu tinha. Porque todos dias eu vou respirar um pouco desta ilusão. Unindo o celular também, nosso amigo Nenê, da passagem. O Jason, o Andrei também do Barreiro, minha galera do Barreiro. Velhos tempos aí, a quadra da Mirandinha, quadra Vênus. Dani, da Carroça, a Jace e a Gisele, também por aqui. Vai encontrar outro alguém como eu, que possa te tocar, te envolver pouco a pouco, tocar seu corpo, fazer Lúcio Cedês. Nosso amigo Barbudo, um abraço pra você. Bora, Barbudo, daqui. Aqui, na Carroça da Saudade. Cabeludo também. O nosso comitivo, a Carroça Festa, que ontem deu um show também. Um abraço. O Filipão hoje tá no escuro, né, com a patroa. Tudo mato. O que você me falou, meu Deus, não quero mais. Nossa equipe, coro com coro, ao lado das luxuosas de Lúcio. Olha a camisinha. Chegando aquela hora que a galera tá vindo de recordar. Então a hora é essa. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Você está no show. Você está no show. Fique à vontade. Sua viagem no tempo está prestes a começar. Começar com essa aqui, meu irmão. Na malemolência. Eu tenho tanto amor para te dar, e nunca me... Olha a morena, a Luciosa gritou, tá lembrando? Meu Deus! Tu és o que eu sei. Seu amigo Ney também, o Cássio, do time Evolução Nike. O amor. Abra aqui, seu irmão. Eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu. Nosso amigo Adriano, o promoter da Selva, o homem que não faz gato, e a Dani Digital. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Pitona Caceteiro. Eu tenho tanto amor para te dar. A Junião, só na moral. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que... Meu parceiro Gabriel, velhos tempos de Sapadões. Abraço do Franjinha, pode crer, moleque. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Égua, tá bacana não essa música aí. Tu é doido, tá muito bacana. Tu é doido. Nas manhãs quando eu acordo por você, bora ver, Marlon. Eu começo a procurar e não sei porquê. Só no sonho social lá na Marambaia. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias. A Dani Digital da Carroça. Sem razão. Pro Promonte da Selva. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Ser Vanderlei lá do Banco Central. Abraço pra você. Aniversariante Felipe Farias. O dançarino apaixonado. Gentilho com seu parceiro também. Nosso amigo Dico Live. Diretamente de Bragança. Um abraço. Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. A carroça. Carroça da Saudade. Não tenha vergonha de chorar perto de mim, pois eu sou o seu melhor amigo. Seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Vanderlei. O seu verdadeiro amor sou eu. Querida Deise da Guruzu, no bairro da Pedreira. Não pode esquecer o nome dela. Nosso amigo Luan também. Para Bob Esponja. Josi também. Josi Ferrer. Nosso amigo Jackson. E o DJ Fábio. Do Búfalo do Marajó, galera. Caboquinho tem Caribe Show. O F deve fazer o corpo a corpo. Sou eu. Filipão, me prometeram um pacote de gelada se eu for lá no Caribe, hein? Fica do meu ladinho. Quero ver se sai essa do F10. Ô, música, meu Deus do céu. O Wellington Franjinha, tocando a saudade com estilo e bem agradável. Só na manhã, é a carroça da saudade. Se tu está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, corre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. O nego da Maresia, professora Águida, tá na área. E o meu contador também. Calma, não te amestrua. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. E é Lúcio Cedês. Minha galera do Barreiro hoje recordando. Quero dar o ar de sua graça. Estavam todos de sunga hoje, moleque. Mas pano. Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Nosso amigo Sargento Denilson. Para baby de Bragança. Morre de ciúmes. Nosso amigo Negão também. Júnior Saldi. Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Bolão, o considerado da carroça. Meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Passa a semana toda no mato. Hoje ele veio curtir. Essa cama vira chama, nada apaga esse calor. Todos me condenam por onde eu... Girival também, o rei das frutas. Nosso amigo Tião, a Naranha. Saudades. Rossi. As canções que eu falo. Perito do comércio. Podem até dizer. A galera que saiu lá dos Jurunas. A minha aqui em Marituba, curtir a Luciosa. A frente tem o nosso amigo Perito. Se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo. Logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou ligar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Dançar pra Ideguão. Quem sofre. E pra Cute é luxuosa. A carroça. Daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Boneco da Maresia e professora Águida. E agora eu estou sozinho. E se você me esquecer. Dia 14 de abril, hein, galera? Tem asas livres. Nada aqui no Balneário. Isso, a vida é minha. Quem asas livres. Você, pai de Guão. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém. Quem tesoura a saudade do Guamá? Olha a Flávia também. A Nora Keia, a Keia e o Rafael. Vamos aqui. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor. Uhul! Provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Alexandre, a netinha. Porque sem razão. Sabe, netinha, não te amestrua. Foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor. Alexandre e Netinha, o casal que dá valor na carroça. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E Alexandre tá saindo, e ele seria ao vivo dos potentes, hein? Mim. Eu tô sabendo. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Hoje é aniversário do Chades, hein? E ele já sabe como é que na carroça. Ele não trouxe nem bolo. Senão o Léo Pitbull vai levar. Porque sem razão me deixou, foi embora. Segundo as informações da Boca Miúda, veio o aniversário da mãe do Léo. E ele escondeu o bolo de novo. Por você. Ah, tem bolo ali. Penso em você, meu amor. Não deixa o Léo ver. Toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda. Dançando na moral, na moral. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto. Os amigos Jean também, o Ceará. Um abraço pra vocês. Pode crer, galera aqui do Balneário Paraíso das Pedras. Tava aí um valor da Luciosa. Sei que vou te faltar e voltarás para mim. Fala com o Nen do celular. Sou um orvalho no teu. Mas já trocasse teu celular. Para te refrescar. No frio sou uma chama viva. Pra vender. Sente o teu calor. O teu calor. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. O careca da comitiva carroça é festa. Triste, na área. Paixões. Ele é patrão. Foram folhas como outono, mas ficou meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que

Você levou o amor que prometeu e me deixou na solidão. O Zé e a Karina, um abraço pra vocês. Nunca pensei. Amanhã já rumo ao Rio de Janeiro. Sei por quê. Tá aqui curtindo a Luciosa. Valeu, obrigado. Vou te procurar, te encontrar e te levar ao paraíso. Te reconquistar e recomeçar a viver. Vamos aprender a reerguer, a reconstruir nosso sonho. Quero te abraçar, quero te beijar, meu amor. DJ Wellington Franjinha. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Por enquanto, só curtindo a saudade na moral. Só agora eu sei o... Coquei muito brega pop, deito o máximo. Vai detonar aqui. Tá nas suas lindas promessas de um grande amor. Bora, Robert. Cheira a camisa aí. Isso só me fez chegar a conclusão. Silva da Marambaia, às 11, o João pede feijão. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma dos mais. Luxuosa carroça da saudade. Vai com Deus, amor, seja feliz. Galera curtindo a vida. Os considerados lá da pedreira. Pra esquecer. Abraço do Franjinha, pode crer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pernas. O nosso mestre Geleia tá na área. Tá chegando novidade, né, Geleia? Vai com Deus, amor, seja feliz. Porque eu vou ser forte. Geleia e sua primeira dama aqui na carroça. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente. Mas cadê o Raul, hein, rapaz? Vai se ver algum tempo depois. Até as pedras descontava. Quanto mais nós dois. O assessor dele, o Bolão, tá na área. E representar a Risota Multimarcas. E patrocina o Marido Franjinha. Babuíno das Cortesias. Laílson, sua primeira dama. Vamos aqui, um abraço do Franjinha. Daqui a pouquinho a saideira por lá. Na vontade, você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frígida, você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo em minha cama, você me engana. Frígida.